Produção Vitor Beats. O mundo são os loucos, quero ouvir. Acorda e levanta da cama, arruma seu colchão. Aproveita o momento de fama, diante da ilusão. Quer vários malotes de grana, só com as putas e a cocaína. O brilho do sol é importante, mas é o do ouro que chama as mina, né? Essa é a sina, quase impossível de resistir. Ego que gospe na cara dos anjos, enquanto o demônio sorri. Os loucos não se contentaram e cuspiram o que viram em seus cadernos debaixo do gorro, enquanto os outros tomavam bronze nesse inferno. De terno e gravata, bíblia no braço, julga na lei do homem. Crucifica até Jesus se renascer com outro nome. Se acha digno do céu porque não bebe, não cheira e não fuma, mas seus guarda ódio, não cheira e avareza. Ou seja, não vale porra nenhuma, mas é exemplo babilônico na sociedade ilusória. Semente que dá raiz a tantas guerras quanto vitórias. Só louco pra crer em justiça no mundo onde só existem leis. Mas diante da sua postura, sou uma minha loucura que só não se tem. Por várias vezes tirado de otário por fazer o bem, em uma sociedade onde o errado é exaltado. E quem tem uma visão além, que enxerga mais do que bens materiais, é visto como uma ameaça. Temporada de caça aos seres de atitude, mas nossa raça é forte e a TV não nos ilude. Verdade é nossa bússola, fé é nosso escudo. Palavra é nossa arma na transformação do mundo. Quantos mil vagabundos se empenhando em fita errada, mau exemplo na quebrada contamina a molecada, que vê o crime como única opção. Tantos talentos perdidos pro maldito cifrão. Inteligência de Stephen Hawking, disposição de Osama, virar mais um MacGyver que até Einstein se impressiona, mas que é desperdiçado a serviço do mal. Hey, nosso talento tem mais efeito se usado em prol do bem. Se o mundo são os loucos, quero ouvir. Sociedade só ilusão, não vai nos sucumbir aí. Se o mundo são os loucos, quero ouvir. Já tentaram nos parar, mas o rap ainda tá aqui. Se o mundo são os loucos, quero ouvir. Sociedade só ilusão, nunca nos enganou. Se o mundo são os loucos, quero ouvir. Oh. Eu quero ouvir. Oh. Observando no meu canto de olho, vejo que o que eu vejo mais almejo não é o desejo da nação. São lindos campos com mais flores, diz o canto nacional. Não se iludam não, pra poucos isso é real. Em meio ao mundo são loucuras, são benefícios, malefícios e vícios são uma opção que me dão. Nem vem não, loucura né, difícil captar. Mano, abre o olho, amplia o foco, então começa a enxergar que a escravatura social tá pronta pra te aprisionar. Nós trampa pra viver bem, mas vive pra trabalhar. Conflito que sempre atormenta a mente de quem compreende que minha vida não é um sonho, mas quando eu componho, se tudo parasse ali e ela virasse um free, onde o que vale é amor. E o que equivale não vale, que o patrão atrasou. Sua mão de obra não quer nada, mas é o que move tudo. Com essa insana consciência a gente muda o mundo. É uma loucura pura, decifrando vidas em olhares, e onde a paz refuga, alguns expirando novos ares. Estão atrás da cura, como a liberdade de Palmares. Rap não recua, pois nós atacamos com milhares de vozes. Cansamos de só hipóteses, queremos chegar ao Éden. Após aquele vale onde vários se perdem. Não vim pra ser estatística da sua visão analítica, se bem que sua mentalidade desde o pré continua estática. Vivência dita em poética, sua voz se torna patética, querendo prever o final com bases em aritmética. Mesmo que fosse só métrica, flow e frases de efeito. Mentira eras defeito e geras contradição. Loucura ou sanidade, fatura ou anidade, sua vida claro tem prazo, assim como seu cartão. Felicidade ilusória do povo que tanto ora, quem sabe faz sua hora antes da hora do adeus. Se o mundo são os loucos, quero ouvir. Sociedade só ilusão, não vai no sucumbir.